E é E é isso isso aí, aí, meus meus amigos. amigos. Estamos Estamos aí. aí. Deixa eu Deixa tirar o eu tirar o retorno retorno aqui aqui. que eu sou. O tema hoje da live do Domingo FM é essa daqui, hein? Pode ter certeza que vai ser isso aqui agora. E é isso aí, meus amigos. Voltamos aqui com a live Domingo FM. E é isso aqui, está seu amigo Xerox Robbins para todos os problemas e efeitos e defeitos. Eu queria dizer que no podcast de ontem, quem ouviu, eu quase saí na porrada com o cara do abajur. Eu comentei até mesmo hoje com o Dr. Falcon, Dr. Falcon, que é meu parceiro aqui novo do canal agora. Eu comentei com ele que eu fui comprar assim, Falco, eu vou ali comprar uma comidinha ali e já volto. Daqui a pouco nós conversamos. Então eu fui comprar minha comidinha e acredite, gente, o sujeito passou do meu lado, cara, na minha frente. Eu tava com a camisa vermelha, eu passei na frente dele. Ele, tipo, ele não se ligou, cara, tá ligado? Pra ele, acho que é comum ele xingar as pessoas na internet. E não se ligar que ele pode tomar no cu, né? Sendo que ele não viu meu rosto nem nada. E eu vi ele, tem a foto dele com uma menina. E eu vi a mesma menina com ele do lado dele, cara. Cara, se eu quisesse comer ele na porrada, e nem saber nem o que atingiu ele. E pior, velho. Quando eu fui ver o maluco era quase do meu tamanho. E uma tripa seca, velho. Uma tripa seca. E é isso, cara. Então vamos ver os comentários aqui antes de mais nada dos meus amigos, dos meus colegas de céu, essa grande céu mundial que vivemos aqui neste mundo, neste Brasil terrível. Que calor, meus amigos, que calor. Vamos ver os comentários antes de eu começar a ler o e-mail. Ei, vamos lá. O pessoal tá comentando aqui sobre a música do Tira da Pesada. Exatamente, eu gosto muito do Tira da Pesada. E o tema desse podcast vai ser o Tira da Pesada mesmo. Enquanto isso, e vocês vão lá e peçam músicas aí que eu vou botar. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, James. James, nosso amigo aí. Toca aí no Ponte. In the Hair, né? Tonight. In the Hair Tonight. Acho que é assim que se diz, se pronuncia. A gente vai tocar no Ponte In the Hair Tonight. Para o nosso amigo Prognato, o homem sem beiço, que pediu esta música com todo carinho. Então vamos lá. Essa é para você, meu amigo Prognato. Se não for BR, tudo bem, hein? Essa é para o meu amigo Prognato. Cara, um belo cover aí que acabamos de ouvir. Ela vai ficar aqui de fundo por enquanto, porque eu tenho que adiantar o e-mail do cara. Mas antes eu vou ler os comentários de vocês, gente. Sem problemas. Vamos jogar os comentários de vocês aqui. Música Cry for Love Iggy Pop. Eu vou colocar assim, meu amigo. Cry for Love Iggy Pop. Já tá separado aqui. Vou deixar separado aqui no canto aqui. Para você, meu amigo. Tá separado aqui no canto aqui. Vão pedindo aí que eu vou deixar aqui no canto aqui, hein? E é isso aí. Nem sei se vocês estão me ouvindo. Ah, tão sim. Tô vendo aqui se mexeu o negócio. É bom botar esse negócio aí, esse negócio aí no canto aí, que dá pra saber a hora que meu microfone tá mexendo. Então vamos lá. Toca uma música pra mim, Jorge. Pops Up Kick. Isso aí. Vai pra lista também. Vou colocar aqui na lista. Já quando eu começar os e-mails aqui, vai ficar indo pra lista aqui. Eu vou colocando aqui. E é isso aí, meus amigos. Eu vou botar o Cry for Love do Iggy Pop aqui que o cara pediu. Enquanto isso, eu vou deixar tocar só um pouquinho e depois vou ler os comentários, hein, cara? Então vamos nessa. Live Domingo FM, meus amigos, 1 mais 5. Então, meus amigos, voltando aqui, espero que vocês tenham gostado de Cry for Love. Eu gosto também muito do Iggy Pop, cara. É um cara na dele, só toca música. É isso que todo músico deve fazer. Em homenagem ao cara que pediu esta música, vai ser essa daqui também que eu gosto muito. Vamos nessa. Essa é pra vocês, hein? It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Live Domingo FM. E é isso aí, meus amigos, estamos aqui de volta. Vamos ver mais alguns comentários e começar o e-mail, senão eu não vou ler esse e-mail hoje. Vai passar a hora e a gente não vai ver mais nada, né, cara? Vamos ver isso daí, vamos ver essa brincadeira aí. Vamos botar ela na tela. E é isso aí, meus amigos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Mais uma vez agradecendo a todos. E vamos ler os comentários mais uma vez. Vamos lá. Cherokee, toca Tower of Power. What is hip? Ok, tá na lista, meu irmão. Quando eu for ler o e-mail, gente, as partes que eu ler o e-mail, eu vou tocando a música de vocês aí que vocês pedirem. Beleza? Enquanto isso, eu vou lendo os comentários aqui e anotando as músicas de vocês aí. Nirvana, Bolt, I Girl. Porra, Nirvana é meio enjoativo, né? Mas eu vou botar, cara. Já que você pediu, já que você é gay, vou botar pra você. Botar tudo. Vamos lá. André Mevastek. Se não for BR, por favor. Não tocamos música BR aqui, hein? Nada contra, mas os caras são chatos pra caralho. Eu vou botar na lista aí. Salve, salve, meu amigo Ronin. Prognato. Esse No Point fizeram uma versão New Metal do Phil Collins. Exatamente. Vamos lá. Qualquer uma do Phil Collins. O cara pediu aí. Phil Collins, beleza. Vou deixar aqui Phil Collins anotado pra você aqui. Eu vou ler nos comentários. Calma, gente. Tô devagar. Vai tocando as músicas que pediram aí. Eu vou fazer um negócio durante a semana, vocês vão pedir as músicas de vocês, eu vou deixar tudo anotado lá e aí tocar tudo aqui na hora, hein? Depende de você. Qual é o seu Pix, Cherokee? Vou te mandar no dezão. É o PicPay, mano. PicPay, eu vou mandar o PicPay pra você aí, ô bonitão. PicPay. Aí você pode mandar por Pix, pelo PicPay. Ô, caramba. Então já tá aí o PicPay aí, depois eu vou adicionar ele lá em cima. Então a gente vai lendo aqui os comentários aqui, Phil Collins, qualquer uma do Phil Collins, quem pediu foi o Ayrton. Macho Lérgico, qual é o seu Pix? Já respondi. Um Tira da Pesada, exatamente. Pô, esse tema de Um Tira da Pesada é muito maneiro. Domingo, enfim. É isso aí, Ronin, essa música me lembra a Sessão da Tarde, sempre, cara. A Sessão da Tarde é um clássico que é necessário para a vida de todo homem de bem. Ter crescido assistindo Sessão da Tarde. Isso aí. Então vamos nessa, vamos vendo mais comentários aí. Falcon, Tira da Pesada com Stallone. Tira da Pesada com Stallone, porra. Filme de macho. Bons tempos. Pô, você trabalhou em rádio? A sua edição é muito boa, é muito refinada. Bem acima da média. Não, mano, eu não trabalhei em rádio. Eu sempre gostei de rádio. E o que, que eu fiz? Eu fui caçando. A rádio que eu mais gostava de ouvir é a Rádio Tupi, né? Vocês podem procurar aí, Rádio Tupi, a que eu mais gosto de ouvir. Então eu comecei a pesquisar, a procurar mais e comecei a assistir muito site gringo, site não, vídeos gringos que explicam melhor sobre áudio, sobre as coisas, sobre o negócio de rádio. E tô aqui agora, cara. Os gringos são muito bons nisso. E vamos lá, Cherokee, na sua vida esportiva, você já participou do Banho dos Campeões? Não, cara, só no trabalho. No trabalho teve banho dos campeões. Tinha Banho dos Campeões todo dia. Tinha que tomar um banho um na frente do outro. Bela camiseta de picareta, né? Não, mano, é camiseta de corrida, pô. É pra você correr de noite e não ser atropelado por um carro. Ela meio que brilha no escuro. Cuidado, vai que o Tripa Seca luta Taekwondo. Coitado do Tripa Seca, então, pô. Arregaçar ele. Podcast falando, depois me diga o que você achou dessa versão de um método de No Point. Pô, cara, achei muito boa, cara. Eu gosto de New Metal. Os caras fizeram essa versão do Phil Collins como uma música tema do filme Miami Vice. Eu vi ali, tá aparecendo mesmo Miami Vice. Eu assisti, filmão em Miami Vice, hein. Ronin Hunt, toca pra mim Shields Prey. Acho que é assim que se pronuncia. Toca Backstreet Spray. Eu vou deixar aqui na lista, meu amigão. E vou tocando depois que eu começar o e-mail do cara, beleza? Não vai ficar sem música hoje na live Domingo FM. Miami Vice, filme de 2006, protagonizado pelo Colin Farrell e Jamie Foxx. Foi muito bom, cara. Aqueles caras pareciam outro. É que é negro quando se caracteriza, não parece outra pessoa. Mas gente branca, cara. O cara era branco. Eles pareciam outra pessoa, menos o. menos quem eu conhecia mesmo. Ailton Morrissey Su. Como é? Suede Head? Head. Ah, tá. Ok. Vamos deixar aqui na lista aqui, hein? Vocês estão pedindo, tô deixando na lista aqui. Eu vou produzir tudo hoje ainda, hein? Vamos lá. Hoje vou para a balada, curtir a noite também. Vou ficar bêbado e ligar para as pessoas às 4 horas da manhã. Tomar no cu, Falco. Falco? Ele é bizarro, cara. Ele manda mensagem pros outros 3 horas da manhã. Você tá dormindo, sei lá. Vi, vi, vi, vi. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Prognato. Se sobrar espaço na grade dessa rádio. Sobrar espaço na grade dessa rádio fora também tiver. Como é que é? Repeteco? Gostaria de pedir essa do Nickelback, Slides of Bullets. Vou deixar aqui na lista, se tiver espaço. Vai ter sim, porra. É que eu tô lendo o comentário de vocês aqui voado aqui. Pra não deixar ninguém no vácuo. Vamos lá. Não se engane, não se engane pela banda. Esta música é uma homenagem ao guitarrista da banda Pantera. E trata-se de um groove metal. Não, cara, tem nada contra. Isso aí, os caras falar mal do Nickelback são os modinha, tá ligado? Que um vai, São Maria vai com as outras. Os caras não tem noção, não tem opinião própria, aí vai com Maria vai com as outras só porque o cara é feio, considerado mais feio e tal. Vamos lá. Essa do Iggy Pop, eu não conhecia, muito boa. É ele e aquela mulher do B62, acho que é o nome que se que fala isso. B62, acho que é B52. É muito maneiro, cara. Eu vou botar B62 aqui pra vocês ouvirem enquanto. Deixa eu ver aqui. Apertei o botão errado, porra. Vamos ver se aparece. Essa daqui, vocês vão sacar do que eu tô falando, hein? Vamos lá. Yeah. É isso aí, 1h20, meus colegas, meus amigos, estamos mais uma vez nesta caminhada com vocês. Enquanto estou com a musiquinha de fundo aqui, enquanto eu converso com vocês. Vamos lá. Ah, essa musiquinha, ó. E vamos vendo os comentários aí do pessoal. Comentário dos pessoal que tá aí. Tá nessa live maravilhosa de domingo mais uma vez. A primeira live de 2022. Vamos lá. Ouvintes com bom gosto musical, meu amigo Ayrton. Amigo Ayrton comentou. Ayrton Produções, fala sobre o que você comentou sobre ontem sobre o TikTok. A queda do QI da nova geração. Então, meus amigos, a queda do QI da nova geração. Quanto mais tecnológico a gente está ficando, mais burro vamos ser, cara. Quanto mais tecnologia, a criança já está entrando na tecnologia, mais burra ela vai ser. Criança que fica o dia inteiro vendo TikTok, foi como comentei no podcast de ontem, eu vou comentar aqui, reforçar. Você fica vendo a porcaria de um vídeo, o vídeo vai passando, passando, passando, e você não consegue quebrar, cara, guardar as coisas. Você está treinando seu cérebro a jogar as coisas fora rápido. Então, por isso que você não consegue guardar palavras, esquecer coisas, fugir palavras. E é isso, cara. É isso que acontece. E a nova geração que já tá conectada nesta porra vai ficar burra, e muito burra. Só espera chegar a hora do multiverso. Quando chegar a hora do multiverso, meu amigo? Multiverso não, é. É multiverso? Nossa, esqueci o nome aí, ó. Fugiu da minha cabeça agora. Pera aí. Quando chegar a hora do metaverso, fudeu. É que vamos ser burro pra caralho mesmo. Então é isso que acontece, meus amigos. É isso que acontece. Esta porcaria, infelizmente. Mas muito obrigado pela pergunta aí, por ter escutado o meu podcast ontem. Live Domingo FM. Vamos ver aqui. E aí? Enquanto eu não coloco a música ainda, eu vou ver nos comentários aqui, cara. Muito comentário. Graças a Deus. Olha o comentário do pessoal aqui. Salve! Como é que é? Ayrton, imagine essa nova geração frágil tendo que ir para a guerra comendo arroz, arroz podre e com cheiro de carniça. Cara, essa geração não vai para a guerra. A guerra vai ser robótica, vai ser robôs lutando. A gente não vai para guerra, não, cara. Pode ter certeza. A gente vai para guerra só se for para a gente morrer agora, para a nova geração ser uma ser escrava. É assim que vai acontecer. Salve, Ícaro. Ícaro aí, salve. Ícaro pediu aí. Toca aí. Praia Pronk. Praia Pronk. Queiroanos. Vou deixar aqui na lista, cara. Só tô vendo o comentário de vocês que vou ter que começar a ler o e-mail do cara aqui, velho. Nem que esse podcast hoje vá até 3 horas, bicho. Fique 3 horas de podcast aí. Coloca Backstreet Boys. I want to. I want to eat what way? I want to eat what way? É isso? Oferecimento inglês. Inglês. A inglês daquele técnico lá. Inglês Joel Santana. Oferecimento. English Joel Santana. Vamos lá. James, o operário sumiu? O operário hoje não tá aqui, mas brevemente, quem sabe ele tá aí, né? Ele deve tá bêbado. Deve tá bêbado até agora. É, também tem Burning To The Ground, do Nickelback. Várias músicas. Vai lá. Boing, Dead Man's Past. Olha isso aí, cara. Vai colocando aqui no fundo aqui. E eu vou começar o e-mail do cara agora, que não tem como, cara. Eu vou ficar vendo o comentário de vocês aí. E não vai dar tempo de eu ler o e-mail do cara. Eu vou tocar uma música aqui que me pediram. Eu vou tocar o primeiro aqui, o Jorge Puppets. Puppets Upkicks. É isso aí, Jorge Puppets Upkicks. Para o meu amigo aí. E é assim que acabar a leitura de e-mail, meus amigos. Beleza? Combinado? E é isso aí, ficamos com mais esta música para vocês. E é isso aí, meus amigos. Estamos aqui, Sherlock Holmes, na parada e vamos voltar já lendo e-mails. Eu não vou poder ler o comentário de vocês agora. Eu gostaria muito, coisa que eu mais gosto de fazer nesse podcast, cara, nesta rádio de domingo FM, é ler o comentário de vocês, cara, que é maravilhoso os comentários de vocês, velho. Enquanto vai tocando o comentário de vocês, enquanto eu vou lendo, vai tocar músicas. Eu vou ler um parágrafo, tal, é a hora que eu decidi, vai tocar a música dos compadres aí. Então vamos lá, vamos ao e-mail do meu amigo. Olá, vamos lá. Vamos lá, antes de começar a história, eu vou contar sobre mim. Saí do ensino médio pouco tempo, tenho dois empregos, meio período e um de manhã na recepção de uma empresa que não posso falar, e à tarde em um mercado de repositor. Trabalho umas 10 horas por dia. Antes dessa história, só tinha me envolvido com uma mina da minha escola. Essa mina foi a primeira paquera de adulto. Vamos lá, senta que lá vem a história. Ele separou aqui, tá, gente? Tem um título gigante assim. Tem um título gigante e tem um texto embaixo, olha lá. O início, seu. O início da merda. Eu usava um perfume bem forte para ir para o trabalho. De manhã chamava atenção, e um belo dia chegava uma bela morena magra, dos cabelos cacheados, peitos grandes, bunda média e seus 1,60 m. A cara da mina era top, típica brasileira nata. Toda vez quando ela entrava, ela dizia assim: "Nossa, que cheiro bom, que será quem tá cheirando tão bem assim?" Rádio novela, hein? Rádio novela. Eu até pensei que era mais como uma recepção, era sempre lotada, deixei quieto. Mas, cara, todo dia ela entrava e dizia isso e realmente fiquei pensativo. Será que eu era me que era eu mesmo? Agora vamos lá, início do outro subtítulo. A revelação, são. Até que um belo dia lá estava eu sozinho na recepção. Aí chega ela e comenta então: "Você é o rapaz cheiroso." Aí eu todo errado falei: "É, eu sou eu mesmo." Aí. Calma, por que não tocando essa música, porra? Ó, isso não fui eu que botei pra tocar, foi sozinho, caralho. Não, vou ler assim mesmo que se foda, tocou sozinho? Foda-se. Foi aleatório, cara. Vamos lá. Até um belo dia, eu estava sozinho na recepção, aí chega ela e comenta então: Você é o rapaz cheiroso?" Aí eu todo errado, falei: "Sou eu mesmo." Conversamos mais um pouco e depois foi embora. Vamos chamá-la de Capeta. Ó, belo nome. Toda mulher deveria ter esse sobrenome, hein? Aí, cara, no sábado eu tive certeza que essa mina queria me dar. No sábado podemos ir sem farda de empresa, então fui no estilo de óculos escuro e tudo, e ela tava. Nossa, tava um gato. É tudo aí, e ela manda: "Nossa, tava um gato." É que faltou vírgula, desculpa, tá? Eu li errado. Tava um gato cheiroso hoje, hein? Cara, eu pensei logo, eu não chamar essa mina logo pra sair, ela vai acabar achando que eu sou gay. É isso aí, vamos agora ao próximo subtítulo. E vamos ler o e-mail, a parte do bolo. O bolo. Chamei ela para sair na segunda, pois era minha folga, por coincidência, era dela também. Marcamos às 19 horas, mandei uma mensagem ao meio-dia confirmando só o lugar. Aí ela não me respondeu, fiquei meio bravo, mas deixei quieto. A música tá muito alta? Deve estar. Tá. Foi mal. A música tá muito alta para mim. Esperei ela. Deu 14 horas, 15 horas, 16 horas. 17 horas e nada dela responder. Fiquei puto, cara, e fui ver um filme para espairecer. Quando deu 8 horas, 20 horas, né? Ela aparece, cadê? Vamos! Eu fiquei tão puto que eu disse, tu não responde e chega atrasada e ainda chama? Não vou, falou. Nesse momento eu apaguei o número dela, deixei quieto. Aí tem aqui um subtexto, né? A volta do capeta. Ela chegou na empresa lembrando que ela era uma cliente e não uma funcionária. Nem dei moral, ela também nem falou comigo. Então, resumindo isso aqui, eu vou tocar a música do meu amado aqui que pediu aqui. Deixa eu deletar aqui as músicas. Deixa eu separar aqui, né? Vou tocar a música aqui que meu amado pediu, Tower of Power, para todos vocês aí, meus amigos da live do Domingo FM que estão ouvindo esta rádio aqui. Você pode estar ouvindo também no Spotify. Pode estar ouvindo isso no Spotify, que agora eu tô postando no Spotify, caiu meu acento aqui. E vocês podem ouvir por lá também, como é que eu vou dizer? Vai ser separado em duas partes, porque o Spotify não aceita, né? Não aceita 2 horas seguidas, então vamos lá. E é isso aí. Vinte para as duas, meus amigos. E vamos de música. Tell me, tell me. meus amigos, e começamos aqui a próxima leitura, o próximo capítulo. Vamos fazer aqui o próximo capítulo dessa leitura, desse e-mail gigantesco, meus amigos. Como prometido, seja gigante, seja pequeno, eu vou ler o e-mail. Então vamos seguir pro e-mail de novo. Vou tirar essa música aqui, que tá parecendo que tô tirando uma com a cara do maluco. Então vai tocar outra aleatória aqui, beleza? Ué. Então vamos voltar à leitura dos e-mails. E vocês vão me dizer o que vocês acham aí. O cachorro do capeta. Tá. E é isso aí. O dono da empresa estava com um cachorro e tinha que dar para alguém. A capeta ficou doida pelo cachorro. É o cão, bicho. É o cão. Mas eu tenho certeza que a mulher e o cão têm uma interligação. Não sei, é uma coisa, é uma impressão minha. Mas não dava para levar de moto. O dono muito mal, passou a moto aqui agora. O dono muito mal sabia que eu queria comer ela e disse assim: Wolf, vai contigo. Como é que é? O Wolf vai contigo em casa. Ele vai segurando em tu e no cachorro na moto para não cair. É isso aí. Eu puto, mas fui. Cara, ela mora numa favela que é puta que pariu. Aquela favela que só entra um carro e olha lá. Puta que pariu, que cagaço. Que cagaço que eu senti. Ainda pensei em comer ela. Lá, só que a avó dela tava só copiando o que a gente tava fazendo. Exatamente, já fui na casa de amiga, assim. E a mãe dela ficava só copiando o que a gente tava fazendo. Mó merda isso. No caminho de volta, a gente conversou e ela pediu desculpa pela... Desculpa e bem mansa. E aí eu caí no canto da sereia, aceitei e marquei de novo um pró. Um novo pró, mesmo dia, mais tarde. Ele falou pró, tá? Ele quis dizer um novo encontro. Marquei um novo encontro pro mesmo dia, mais tarde. Então é isso aí. Vamos à próxima. O segundo bolo. Ah, o spoiler já tá aí no título, né? O segundo bolo. Aí, cara, me deparei, comprei uma camisinha, até cortei o cabelo. Daí pensei, vou mandar uma mensagem pra ela mais cedo só pra ver qual é a dela. Não respondeu de novo, nem deu sinal de vida, só não respondeu a mensagem e sumiu, cara. Sumiu, desapareceu. Isso me deixou tão puto que eu apaguei e ainda bloqueei o número dela. Ela ficou indo para a empresa, mas nem com ela falava. Então é isso aí, cara. Eu vou falar para vocês, eu nunca vou compreender porque mulher faz esse tipo de coisa. Sério, se ela não tá interessada no sujeito, por que ela fica fazendo isso, cara? Por que ela fica dando esperança pro cara? É só já falar de primeira. Porra, eu não quero. Eu não quero, beleza? Eu não tô afim, cara. Muito obrigado, eu tenho namorado. Porra, mano. Pelo amor de Deus, os comentários aí dos caras aí. Vamos lá. Amo Missol. Falcon comedor de Missol. Lucas, o cara tá perguntando se acabou. Não, não acabou o e-mail. O e-mail é grande. O cara se encontrou com uma Missol. Missol é sem frescura. Com certeza. Elas dão até... Como é que é? Dão até pro dog, né? Claro, com certeza. Dog Pill. O cara rindo aí pro Gnato. Ainda pensa em madeirar no barraco. Ainda pensa em madeirar no barraco. O que certos homens não sabem, mas... O que certos homens não fazem por uma rachadinha e no pelinho. Às vezes a gente nem pensa direito, né, meus amigos? Mas vamos continuar lendo e-mail aqui para não perder tempo. A festa da putaria pura. Então vamos lá. Eu fui a uma festa, fiquei louco, bêbado e liguei para ela, chamando para sair. Só que eu tava tão louco que eu não disse nada com nada. Nessa mesma festa, eu vomitei na minha bota. Foi uma doideira. Tinha uma mina que namorava e ficou fazendo putaria e o namorado dela um cabaço. Mas essa história eu deixo para outro dia, caso queira ouvir. Ele escreve um subtítulo, um parágrafo de meio pequeno e vamos lá. A humilhação total. Antes da humilhação total, será que eu toco música? Vamos lá, gente. Eu quero ouvir vocês aí. Eu toco música ou não toco antes de falar da humilhação total? Ou eu já leio a humilhação total aqui pra vocês? Esperando aí vocês aí falar. vai tocar essa música aqui. Foda-se, vou ler então. Tá demorando muito. Vamos lá, a humilhação total. Ela chegou na empresa perguntando por que eu liguei pra ela bêbado. Ela era porque o plano era chamar ela pra sair quando ela saísse do trabalho dela. Só que eu tava tão louco. Tá bom, vou ler de novo. Era pra chamar ela pra sair quando ela saísse do trabalho dela. Só que tá sem vírgula, tá? Só que eu tava tão louco que bebi Black White puro umas 10 vezes. Ela chegou na minha cara e disse: vamos sair, pois estou de folga hoje, mas tem que ser eu e você. E meus amigos. E os meus amigos da festa. Aí eu fiquei sem entender e falei: tu já me deu 2 bolos. Como vou saber se você vai me dar um terceiro ou outra? E outra. É pra sair eu e você. Depois de um tempo, a gente sai com mais gente. Daí ela amansou, chegou com aquela musiquinha de sereia que hipnotiza, cara. E me convenceu a sair só eu e ela. Aí ela tava saindo, aí eu pensei, cara, vou beijar logo essa mina. Fui ao estacionamento para falar com ela. E aí... humilhação total, total, total. Agora, não, o fim da humilhação, E com o fim da humilhação, vamos botar uma música para tocar. Uma música que o meu amigo pediu, que vai combinar muito com este momento maravilhoso. Nirvana Bolt Girl, para vocês do Live Domingo FM. Espero que curtam. É uma música, é a mesma coisa que cantar a música dos seus porquinhos. Mas vamos lá, a Bolt, I Girl. Live Domingo FM para todos vocês. Meu cachorro está latindo aqui, ó. Pera aí que eu vou resolver o problema dele aqui. Enquanto isso, eu vou botar qualquer música pra tocar aí, beleza? E é isso aí, gente. Live de Domingo FM. Consegui resolver o problema do cachorro a tempo. Enquanto isso, vai tocando a música aí. Uma musiquinha de fundo aqui. E vamos ver aqui. Vamos ver o e-mail do nosso rapazinho aqui. Para finalizar. Já tá acabando, gente. Tá acabando. O fim da humilhação. Cara, pensei se eu vou sair com ela. Cara, pensei se eu vou sair com ela. Meio complicado ler isso aqui, né? Cara, pensei se eu vou sair com ela. Ao menos tenho que beijar ela, né? Não sou louco. Pera aí, só um minuto, gente. Eu vou ter que resolver o problema do cachorro aqui, cara. Tem que resolver o problema. Foi mal. Já volto, hein? E desculpa a interrupção, galera. Meu cachorro começou a dar uma de maluca aqui, latir do nada, no meio da live. Então não posso deixar de ficar latindo pra não estragar, né, cara? Então vamos lá. Voltando. Voltando aqui pra vocês. Vamos ver o e-mail do rapaz aqui. Quando me aproximei dela, bota o capacete. Aí eu falei, bicho, come. Como foi mal, cara? Tá escrito come. Bicho, como vai ficar eu e tu? Porque tu só tá me enrolando e a gente vai ficar ou não? Na mesma hora ela chegou um cara, pediu para ela tirar a moto, pois o cara queria passar. Tu sabe que manobrar uma moto de ré é difícil e devagar, certo? Essa mina manobrou a moto numa velocidade que parecia o diabo fugindo da cruz. Até aí, tudo bem. Deixa eu ver quantas pessoas tem da live. Puta que pariu. Vamos lá. Então vamos continuar aqui. Esqueci de botar minha imagem, né? Vamos continuar aqui, galera. Eu não tô com uma roupa muito agradável hoje. É a única que eu tive aqui pra botar. Mas vamos lá. E é isso aí. Vamos ler aqui. O pós-crédito. A mina fugiu, hein? O pós-crédito da humilhação. Cheguei no WhatsApp dela e mandei a real. Pensei que tava afim, etc. Mas ela, nego, disse que me via como amigo. Que o problema não era eu, era ela. Eu, um cara legal, e não sei o que outras baboseiras. Dizendo que eu era um cara legal, não sei o que outras baboseiras. Cara, aí pronto, deixei quieto, porque se insistisse depois disso, podia jogar uma bomba em mim. Revelações. Caramba, velho, isso aqui é uma novela, isso aqui não acaba, hein? Revelações. Descobri dias depois, um colega que trabalhou com ela disse que o ex dela era envolvido e disse que foi uma boa eu não ter me envolvido com ela, pois podia dar merda. Aprendizados. Aprendizados. Ao tomar cuidado com a fala mansa de uma mulher, uma arrogância que carregava na adolescência, não enxerguei uma merda que podia explodir na minha cara. De graça, e tudo isso por causa de um rabo de saia. Considerações finais. Obrigado pela leitura, Xerox com X, não com SH. Gosto muito do seu canal. Sem ser gay, foi. Sem ser gay, sai fora. Quando eu não trabalhava, assim que acabei o ensino médio, fiquei muito solitário e ouvi essas podcasts e me ajudou bastante. Continue assim. E outra coisa, breve mando mais histórias se curtir. Se curtir essa, cara. Forte abraço, cara. Forte abraço, meu amigo. Depois desta música que vai tocar agora, vamos comentar esse seu e-mail maravilhoso, longo e grosso, que nem meu pênis, bicho. Maravilhoso, cara. Vamos ouvir a próxima música aí que o cara mandou. Não sei quem mandou essa, mas é Vasf Tet. Acho que é Vasf Tet. Sei lá. Se não funcionar, vou botar do Phil Collins do cara, hein? Já avisando. Isso, cara. Não, não é o que eu tô pensando, é? Well, it's vasf.tet. Não, gente, não vou botar isso. Vamos lá, Phil Collins aqui. Vamos botar o Phil Collins. Vou pular sua música, foi mal. Forte abraço. Vamos para o Phil Collins que o cara pediu aí. Phil Collins, qualquer uma do Phil Collins. Não, vamos botar qualquer uma. É isso aí. Phil Collins. Just FM. E é isso aí, meus amigos. Estamos aqui de volta com todos vocês. Agora a gente vai poder voltar ao normal depois de comentar esse e-mail maravilhoso, de total importância. Você também que quer ter seu e-mail lido aqui. Eu costumo não ler na rádio, entendeu? Live Domingo FM é só rádio. Mas eu li porque eu atrasei. Eu peço desculpas ao cara. Era pra ter lido isso ontem. Mas só que teve muito rolo e não deu pra ler na hora. Então a gente já leu tudo. O cara tomou uma volta da mulher. E vocês aí, eu vou ler os comentários de vocês aí. O que vocês dizem aí nos comentários aí? Vamos lá. Vamos ver o comentário de vocês, galera. Xerox, toca break. Toca break merda. Fox Lady. Break merda. Fox Lady. Vou deixar essa guardada aqui, hein. Tem que tocar dos caras ainda. Outros comentários aí. Lembrando que você tem um delay de 40. É, eu reparei isso, cara. Valeu mesmo, Prognato. Vamos lá, boa. Está. Parece a música que o operário pediria. Cara, mesmo que o operário, onde você estiver, seu espírito sempre estará aqui em nós, na live Domingo FM. É isso aí. Essa caixa da bateria eletrônica com reverb é muito boa, cara. Deixou a música bem, bem marcadinha. Só quero fechar os olhos e escutar a música. É isso aí. Vamos falar sobre o e-mail do rapaz. Gente, o que que acontece? O rapaz teve um rolo com a menina. E esse rolo com a menina deu nisso. Então, o que que acontece? Uma fêmea é como uma caça. Se você demora muito para dar um tiro na caça, ela foge. Então, em vez de perguntar, e não devia perguntar, nunca se pergunta quando você quer ficar com alguém. Quando você quer ficar com uma mulher, nunca se pergunta nada disso. Você vai lá e fica, tá ligado? Você chega mais próximo, ela deu mole, pegou, acabou. Não tem essa de você pedir. Se você pedir pra mulher pra ficar com a mulher, falar assim, opa, vou pedir pra ficar contigo. Porra, é o que ela vai fazer? Ela vai dizer não, porque ela tem na mente dela, o corpo dela, a mente dela, de qualquer maneira, vai se proteger, mesmo que seja bom ou ruim pra ela. Ela vai se proteger e vai dizer não sempre, não sempre. Toda vez que você botar uma mulher em xeque, em dúvida, uma coisa que você quer dela, e ela tem que fazer, ela vai dizer não para se defender. É isso que acontece. Então, o que que aconteceu? E vamos a relatar aqui a outra parte que a gente estava falando, que tentou ficar com ela mais de uma vez, e ela ficou enrolando ele. Vamos lá. Ela ficou enrolando ele. Deixa eu ver aqui. Ah, certo. Ela enrolou ele. Eu vou dizer o que eu disse quando eu gravei o podcast nesse e-mail aqui, que o microfone estava desligado. É o seguinte, ela enrolou, você fez do jeito dela, você fez tudo certinho, tudo bonitinho. Você deveria ter feito igualzinho o Igor. Se você ouviu os três malandros, você viu o que o Igor fez com a mulher lá, que sacaneou ele. Ele saiu com a mulher, ele foi todo na moral, show de bola. Fechou junto, a mulher ficou de graça, quis sugar ele, a mesma coisa essa daí, tava querendo a oportunidade de sugar de alguma forma. Só que ela já devia estar tão ocupada quanto os machos, que não deu. Então quando ela falou pra você que queria sair com você de novo, era pra você ter dito, não, agora é do meu jeito, cara, agora a gente vai furar, igualzinho o Igor falou, cara. Não quero mais palhaçada não, tipo, já fiz do seu jeito, fiz tudo certinho, agora é do meu jeito, agora a gente vai furar, a gente já vai pro motel logo, e vai ser desse jeito, se não quiser, minha filha, amém. Foi assim que ele fez. O que a mulher fez? A mulher falou, não, tudo bem, vamos lá. E foi, comeu a mulher fez tudo do jeito dele. E foi isso, era isso que você deveria ter feito. E outra coisa também é se envolver com mulher de ex-traficante. Você também não conhece, não sabe, né? Tudo bem, se você ficar com ela, você nem saber. Mas agora que você sabe, é bom você se afastar, foi bom pra você tudo isso. Você nem chegou a pegar ela, graças a Deus. Se você pega ela, talvez você fique apegado e não ia dar muito bom pra você. E é bom você sempre conhecer a pessoa antes do que, sei lá, se não for uma pessoa passageira que você conheceu na rua, longe da sua casa, que você deu uns beijos e foi embora, não vale a pena você sair ficando com a pessoa sem conhecer porra nenhuma. Então eu acho melhor você conhecer a pessoa primeiro, sem Pô, tô interessado em alguém, vou lá, procuro saber dela primeiro se ela não é envolvida com ninguém, se ela não é nada de errado, que nem eu no meu trabalho, uns trabalhos que eu tinha, eu chegava e olhava uma mina e falava, porra, que mina bonita, não sei o quê, porra, eu pegaria e tal. Aí o cara chegou pra mim e falou, não, essa aí é. Vou, tem filha de bandido, tá ligado? Então, já me afastava logo, então é sempre bom você procurar saber. E é isso, bicho. E você é acima disso tudo. Você já fez a vontade, fez o certinho? Não quis, então é do seu jeito agora. Se não for do seu jeito, foda-se, você não tá perdendo nada com isso. Mas graças a Deus você não se envolveu, não se apegou e não parou num pneu lá pegando fogo. Ou tomou paulada, foi humilhado. Porque acontece também do cara ser ciumento, ficar perseguindo a mulher. E a mulher é uma babaca, não avisa pro sujeito, entendeu? Porque eu acho que mulher gosta de ver o circo pegar fogo. Essa é a verdade. Gosta de ver o circo pegar fogo. Então, infelizmente, é isso. Então a gente vai de back shield prey. E vamos nessa, galera, de back shield prey. Vamos ouvir Backstreet Play pra vocês. E comentem aí, gente, o que que vocês acharam. Isso não é japonês não, né, gente? Pelo amor de Deus, se for japonês, a live cai, hein? A live cai, não vou botar não, hein? Tá japonês aqui. O japonês já era, vocês sabem, né? Então vamos lá, suspendendo aí. Vamos de Morrissey. Morrissey. Música Morrissey. Suede Head. Então é isso aí, vamos. Olha que romântico esses caras estão hoje, hein, rapaz? Vamos lá. Why do you come here? Live Domingo FM. Amigos, Live Domingo FM, espero que vocês estejam se divertindo, espero que não tenha sido chato hoje, porque eu tive que parar um pouco a rádio para poder ler e-mail, mas sem problemas, eu não vejo problema em ler e-mail de ninguém. Se você quiser, manda e-mail para realista7777@gmail.com. Temos aí o PicPay para quem quiser ajudar, dá para mandar via Pix também. Vocês podem mandar e-mail pedindo uma música, manda lá. Playlist, Xerox, manda playlist aí da semana, gente, que essa, a partir dessa semana agora, Eu vou lançar uma postagem de playlist e vocês vão botar as músicas já que vocês querem ouvir aqui. E eu vou fechar tudo certinho, entendeu? E quem quiser postar música aqui a partir da semana que vem ao vivo, é isso aí. Faça alguma contribuição e ajude o canal Podcast Falando Sozinho. Beleza? Obrigado. E continuemos. We'll be right back. Maravilhoso, galera. Live Domingo FM para vocês aí. Tá quase acabando, hein? Tá quase acabando. Vamos. Yeah. acontecer, hein? Here I come, baby. Coming to get you. Vocês puderam ouvir aí. Então, gente, já estamos chegando ao fim de programa. Eu espero mesmo que tenham gostado. Eu já tenho que deixar vocês aí, abandonar. Não abandonar por muito tempo. Domingo que vem tem mais, minha galera. Domingo que vem o mundo não vai acabar. Será que não? Quem garante que o sol vai nascer amanhã? Então é isso, lemos o nosso e-mail aí de um amigo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou evitar ler e-mails aqui, pra gente poder conversar mais. Eu vou ler os últimos comentários aqui antes de postar a última música que o nosso amigo aí, James, me mandou para encerramento. Então é isso aí, galera, vamos ler aqui os últimos comentários aqui. Essa do Nickelback, a porrada na orelha, homenagem a Jimmy Bag do Pantera, que foi morto pelo fã, né, se não me engano. Gunnerman, boa. Gosto das músicas assim deles, mas o Nickelback ficou... Como é que é? Ficou popularizado como banda de música tchola. É, pois é, cara, infelizmente. Quem não sabe, o Nickelback foi tema do Homem-Aranha, se não me engano. O solo de guitarra do próprio Jimmy Bag, da época dos álbuns de Cowboy From Hell de Vulgar Display of Power. Me dá aflição ver gorda com shapeado. Thiago, é foda, hein? Gorda é muito bom. Só que eu falo isso porque ele é negro. Quando o negro vê uma gorda, ele não resiste. Não fico com gorda, sou beta, mas tenho meus princípios. Duvido, o pau endurece, meu irmão. Você não quer nem saber da banha. Tu não é beta, Thiago, tu é alfa, como diz aí o Falcon. Agora sim, para o delírio do chat, música para se encontrar com a gordinha, Thiago. É isso aí. Iroda. É isso aí, Vini Super. Vini tá aí, ó. Thiago rindo aí também, dançando com as cachorras aqui em casa. Tá dançando com o cachorro. Ele tá falando da música do Backstreet Boys aí, o Ayrton. Essa deu uma coceira na rapaziada, hein? Música de quem raspa o caneco. Prognata. Xerox, deixa essa daqui por encerramento. Creedence. Long as I can see the light. Essa é muito boa, Falcon. Tava almoçando e nem vi se minha música tocou. Tocou sim, cara. Tocou todas. Stay é clássica, Falcon. Lembra do Hendrix? É o Hendrix mesmo, pô. Exatamente. Xerox, sabia que você... Como é que é? Sabia que o combustível de foguete do Proton, quando misturado, falam que é veneno do demônio, pois é um propelente hipergólico, que é tóxico e corrosivo. Pois é, cara. Ninguém avisa nada sobre as coisas ruins, né? E é isso aí, cara. Se imunizem, pessoal. Esse é meu conselho. Se imunizem que vai dar certo, que é bom. Então é isso aí, pessoal. Acho que já está na hora de encerrar a live. Eu tô sentindo que não tá na hora de encerrar até, cara. Mas eu tenho que encerrar. Faltam 2 minutos pra encerrar. Mas eu tenho que encerrar, senão o outro pessoal que vai chegar depois não vai querer ouvir isso aqui com 4 horas, 3 horas. Então, no máximo 2 horinhas aqui já tá bom já. Eu tenho que botar no Spotify ainda, separado em duas partes, editado principalmente. Eu agradeço o pessoal aí dos comentários que está aí nesse exato momento, comentando. Não fizeram muitas perguntas hoje, devido à leitura de e-mail que eu fiz aqui. Então, só tenho a agradecer a vocês, meus amigos. Um ótimo final de semana. Lembrando, eu vou deixar um post fixado. Não só uma postagem fixada, vocês também vão pegar, vão mandar e-mail para mim durante a semana pedindo a música de vocês, galera. E vocês vão lá, mandam a música de vocês e eu vou botar elas aqui direto, sem interrupções. Não, interrupções sempre que eu vou falar, mas elas vão tocar aqui direto. E para quem quiser tocar música na hora aí, manda um centavo que a gente toca também, beleza? Desculpa estar fazendo isso, mas é isso aí, foda-se. Então, muito obrigado. A gente vai encerrar essa live Domingo FM. Com a música do nosso amigo aí que tá sempre aí também, o James, que está sempre aí. A gente vai encerrar com esta música maravilhosa. E é isso aí. Espero mesmo que vocês tenham curtido. Espero mesmo que vocês tenham gostado. A tendência aqui é melhorar, como vocês podem ver aí, o play da rádio da Live Domingo FM está cada vez melhorando, está cada vez mais enfeitada. O intuito é esse aí, melhorar, deixar isso aqui melhor, deixar o microfone melhor. Eu já peguei outras técnicas aqui de microfone de rádio. Vou deixar isso aqui melhor ainda, esse microfone. Então é isso aí, cara. Obrigado, pessoal, aí. Se aconteceu qualquer erro, se eu disse qualquer coisa errada, eu peço desculpas. E peço que todos vocês fiquem com Deus, cara. Se cuidem, cuidem dos seus próximos. E sejam felizes, cara. Não sejam felizes. Não procurem a felicidade através de comerciais. Não procurem a felicidade onde todo mundo diz que ser feliz é ser isso, ser feliz é ter aquilo. A felicidade está em você, cara. A felicidade é o que te satisfaz, não o que a grande maioria quer. E com esse imenso e único recado que eu deixo para vocês, vamos finalizar com a música Creedence para todos vocês da Live Domingo FM, meus amigos. E é isso aí. Vamos nessa, maluco!